Mano, olha que tal finale de 900. Vou frenar agora, vou frenar. Vai ver, eu agito, eu agito pra você. Morra a linha, não, o esse outro é meu. Vixe, deixa ela pra fora, ela não quer, nós arrasa. Nós passamos na quebrada de, vixe, 900. O problema é dele. Você sai fora, meu. Que sai fora, mas os Estados Unidos é menina nada. Olha, olha, cara. Vai ali, oi, oi. Tudo bom? Olha lá, vocês viram lá, olha as máquinas lá paradas lá, olha lá. E aí, doidão? Desce aí, tiozão, traz logo o Valentine's pra nós. Demorou, e aí, vai ter essa sozinha aí, não? Então, vamos nessa, demorou. Demorou já, vamos. Tentado até os ossos, se rende à luxúria da lata importada. Armani a partitura, só gosta do que é bom. Grana pra gastar, adrenalina em alta, facilita pra enquadrar. O demônio é o isqueiro, a vaidade, o estupim. Deus que me perdoe, mas eu gosto disso aqui, ó. Paga de playboy, gozando no mundão. Só sapando da hora de twister no peão. Vagabundo registrado, a profissão perigo. Cobiça da polícia, amante do perdido. Quem me dera se céus me desse o dom de ser assim até a próxima encarnação. O ladrão perfeito, tipo herói do povo. Robin Hood de inveja, iria até morrer de novo. Ser reconhecido de São Paulo a Bogotá. Eu mais cabuloso do que Pablo Escobar. Acorda, irmão, o sonho acabou. O mundo é um mar de espinhos, não de flor. Totalmente o invés do mundo encantado. Na escala de 1 a 10, 9 é ódio congelado. Fel amargo e destilado. Da cabeça aos pés, um palmo do nariz. Só não vê se não queres. Preto de falha-fé, tem milhares e milhões se rendendo a teste na cova dos leões. Mas se Jesus estivesse aqui, ele diria esse irmão. Sangue do meu sangue, não passe aflição. Você vale quanto tem, em ouro ou em prata. Por isso que eu desci de colete matraca. O ódio fere a rosa, que sangrar no amanhecer. Pide mel, me der o fel, sem chance pra escolher. Sonhar não é pecado, irmão, não paga um tostão. Cristo é que não sonha com ouro ou mansão. Enquanto eu e você, vulnerável ao pecado. Na cova dos leões, irmão, se sente ameaçado. Sonhar não é pecado, irmão, não paga um tostão. Cristo é que não sonha com ouro ou mansão. Enquanto eu e você, vulnerável ao pecado. Na cova dos leões, irmão, se sente ameaçado. O sereno lava a alma do guerreiro que tem fé. Querer é poder, entenda como se quiser. Champanhe, caviar, a favela vai brindar. Mão armada é um dom só, Cristo pra mudar. Oh, 6 de janeiro, irmão, de um ano qualquer. Favela, campinho, o plano tá de pé. Eu soco vasculhante no meio do blindado. 10 encolhe os malote, voltinho cerca os gado. 6 minutos sem acréscimo é a escala oficial. Cebola para o golfe, frente à banca de jornal. Os porcos sobe, os bico desce. Ó, eu filmo tudo, sangue frio, nem me viu. Vai de som, liga o turbo. Uma mina e dois picos, deixa eu pensar. E passa acelerado, tipo quer me alcançar. A mina gesticula, o bico dá risada. Inspira, inspira, não é nada. Um dos picos era paisano, era assim que eu ganhei. Na dúvida eu coloquei os 3 na bola da vez. Vai saber, Deus é que sabe qual o trufo que vem lá. A vida é uma só, não posso apostar. Controla a adrenalina que a sardinha atracou. Ação, ação, solta o filme de terror. Da vez, tá na cara do gol. Vim buscar e vou levar, pelo amor, pela dor. Até consigo ver, eu no terno de linho. Ouro branco trançado numa Omega vinho. Modelo 2000, fumê, socada. Ouvindo Ice Cube pela espraiada. Juliette na cara, tipo abelhinha. Levando secada de zóio grande vadia. A vida é um jogo, eu só jogo pra ganhar. Um colete, 2 9, toca ninja e 1 AK. Ligo Márcio, ligo Wallace, 10zinho, desce o torro. Churrasco e bebida, hoje eu sou herói no morro. Sonhar não é pecado, irmão, não paga um tostão. Cristo é que não sonha com ouro ou mansão. Enquanto eu e você, vulnerável ao pecado. Na